Capela FM, são 22 horas, 1 minuto. Está começando mais um programa Momentos Espirituais. Estimados ouvintes da Rádio Capela FM, a emissora sempre presente no coração de todos, estamos agora iniciando o programa Momentos Espirituais, levado ao ar todas as sextas-feiras, das 10 à meia-noite. E tem um intuito, objetivo a levar entretenimento, ciência, curiosidades, filosofia, música e outras artes, bem como pontos de vista filosóficos e assuntos espiritualistas, pretendendo atender assuntos de ordem geral, com especialistas e a participação dos ouvintes. Para você interagir com o programa, nós temos o nosso telefone 3876-6846, 3876-6846, e também nos canais aí da internet. Estamos na oitava edição do programa. Uma boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite ao Agnello, boa noite ao Cláudio, ao Marcos, ao Marcelo e também ao Paulo. Boa noite, amigos. Uma vez mais, uma satisfação estarmos juntos para discutirmos e aprendermos um pouco mais sobre os seus conceitos elaborados e transmitidos pelos benfeitores espirituais. Boa noite a todos. Estamos novamente aqui. Esperamos que seja muito proveitosa essa noite e que possamos refletir sobre diversos aspectos da doutrina espírita e seu foco no cristianismo renovador, que possamos na noite de hoje interagir com todos vocês de forma que seja muito produtivo para todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. É com satisfação que estamos aqui mais uma vez reunidos, que o que estamos tratando na noite de hoje seja realmente interessante e proveitoso para todos. Um grande abraço e obrigado pela audiência. Saudamos a todos os ouvintes da Rádio Capela, mais uma vez, estando aqui com os nossos amigos e irmãos, e esperamos em Deus que possamos, tratando de assuntos importantes para a nossa vida, que possamos prosseguir juntos em entendimento e vontade. Obrigado. Então, mais uma vez, iniciamos o nosso programa com a música tema que escolhemos, que é Compromisso, por Fábio Júnior. Com a verdade, não dá mais pra ficar brincando de viver. Tô muito afim da minha verdadeira identidade. Bateu em mim uma vontade de me conhecer. Sei que a gente tem um compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não desvenda o seu mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão, mas é meu coração quem pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu corpo. Tem um compromisso com a vida, mas o tempo e a gente não desvenda o seu mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão, mas é meu coração quem pede. Eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho, quero saber aonde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Sentir todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Boa noite a todos. Então, dando continuidade ao nosso programa Momentos Espirituais, às sextas-feiras, das 22h à meia-noite, na Rádio Capela FM 105,9. Desenvolveremos um tema hoje, a propósito, levando-se em conta dois fatores. O primeiro fator é que o tema do nosso estudo do Evangelho lá no, em nossa casa espírita, no Paulo de Tarso, é quem se elevar será rebaixado, que faz parte do capítulo 7 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os pobres de espírito. E trata-se de um tema que nos mostra, parece que é uma coisa distante, que é uma situação teórica, longínqua, mas que nós podemos constatar que, como todos os ensinamentos do mestre, são ensinamentos que se caracterizam como leis cósmicas, que valem para qualquer lugar onde nos encontremos no universo. Então, nós tivemos a oportunidade de, ao longo dessa semana, detectarmos a quebra financeira daquela instituição financeira OGX, comandada pelo nosso irmão Eike Batista. E irmão em humanidade. Exatamente. O Agnello está nos lembrando irmão em humanidade, e nós sempre deixamos falamos carinhosamente nesse sentido, uma vez que todos estamos juntos na nau terrena, e essa nau terrena, por mais estranho que às vezes possa parecer, essa nau terrena, ela é comandada por Jesus. Jesus continua no leme da embarcação terrena. Pois bem, e o nosso Eike Batista teve o seu império financeiro ruiu ao longo dessa semana. Então isso nos remeteu a fazer essa analogia com o estudo do Evangelho que desenvolvemos ao longo da semana: quem se elevar será rebaixado, e aquele que se humilhar será exaltado. Pois bem, para isso, nós nos recordamos, ou fizemos uma busca no livro, no livro que básico da doutrina espírita, né, o Livro dos Espíritos, na questão 920, quando Kardec aborda com os imortais o tema felicidade e infelicidade relativas. Então Kardec pergunta para os imortais: o homem pode desfrutar na Terra de uma felicidade completa? Meu caro Agnello, o que você acha? Vamos brincar um pouquinho de benfeitores espirituais. O homem pode desfrutar na Terra de uma felicidade completa? No nosso entendimento, pode desfrutar, desde que ele tenha um entendimento, não na área material, de uma felicidade relativa. Essa é a nossa visão, e não nos lembramos da resposta dos amigos espirituais, que eu acho que complementa mais fortemente, que é a orientação sobre o amparo daquilo que estrutura a própria doutrina, né? Perfeito, Agnello. Quando se fala, como a pergunta era relativa à felicidade completa, então os imortais, eles respondem que não, que o homem não pode desfrutar da felicidade completa, mas que pode desfrutar de uma felicidade relativa. E o que é, no dizer, como que os imortais consideram essa felicidade, aquilo que seria uma felicidade relativa para cada um de nós que nos encontramos aqui no planeta? Essa pergunta, ela é a 922. E aí, Cláudio, o que você acha? O que seria a felicidade para nós aqui encarnados? Essa felicidade relativa. Gostaríamos de medir o seu pulso, a sua pulsação. Acontece que o homem é o artífice do seu destino. E ele tem que buscar essa felicidade. E essa felicidade é através do conhecimento. Do conhecimento, da prática e das virtudes que ele vai desenvolver. Perfeito. Porque não é o poder nem as condições materiais que traz a felicidade. E nem tampouco a condição física. O estado de consciência de que ele realmente consegue adquirir e se elevar é que vai lhe trazer uma felicidade. Ele aprende de que o supérfluo não é mais interessante, e que sim o necessário. E ele, se satisfazendo com o necessário, com consciência, ele se torna relativamente mais feliz. Perfeito, Cláudio. E isso que você está abordando bate com o que os imortais responderam, né, nessa mesma questão 922. Então, os benfeitores espirituais respondem assim: felicidade relativa para vocês encarnados deve traduzir-se desta maneira: para a vida material é a posse do necessário. Olha só que interessante. Então, vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a pureza de consciência e a fé no futuro, denotando aquilo que você falou da importância que nós devemos dar na aquisição das virtudes morais. Pois bem, então essa colocação que os imortais fazem, essa colocação sempre foi, ao longo dos séculos, ao longo da história da humanidade, foi colocada pelos filósofos, pelos poetas, pelos artistas de maneira geral, por alguns estudiosos que eram considerados sonhadores. Sempre foi dito que dinheiro beleza e poder não trazem felicidade. E isso ocorre na contramão do que nós habitualmente fazemos no nosso dia a dia, sempre buscando esses valores materiais. Acontece que recentemente foi feita uma pesquisa a partir dos anos 90 e esses conceitos que nós vamos passar a expor agora, nós agradecemos a pesquisadora e professora Anete Guimarães, que nos apresenta com clareza esse estudo que foi feito pelos neurocientistas. Os neurocientistas, na década de 90, principalmente nos Estados Unidos, foram brindados com uma alta soma de investimentos na pesquisa do funcionamento do cérebro. O funcionamento do cérebro era a última fronteira a ser desvendada pela medicina, uma vez que as drogas, as novas formas de tratamento e outras especialidades médicas, sobretudo, poderiam ser desenvolvidas com relativa facilidade através do estudo e da pesquisa e da experimentação com os animais, porque a fisiologia dos animais, dos mamíferos de maneira geral, os ratos, os roedores, a fisiologia é muito semelhante ao funcionamento do corpo humano. E dessa maneira, muitas das especialidades clínicas puderam se desenvolver e puderam conquistar novas drogas, novas formas de tratamento por causa dessa facilidade. Agora, o estudo do cérebro já era uma situação mais difícil, porque não havia um funcionamento ou uma pesquisa que pudesse manter o paciente acordado e, ao mesmo tempo, avaliar as suas emoções. Na década de 90, com essa alta soma de investimento, pôde-se desenvolveu um aparelho chamado PET scan. Scan quer dizer varredura, né, ou varrer, e PET é uma sigla para definir a tomografia por emissão de pósitron, né, que no inglês é o contrário, né, então é PET, P-E-T, tomografia, emissão de pósitron. Então, essa tomografia poderia fazer com que o paciente se mantivesse acordado e, ao mesmo tempo, poder-se-ia avaliar as suas emoções. Então, isso foi feito, né? A tomografia era acoplada através de alguns fios, como é feito no eletrocardiograma, e esses fios eram ligados no cérebro do paciente. E aí foi-se estudando e observando onde se localizavam as áreas de determinados comportamentos do ser humano lá no cérebro. Dessa maneira, pôde-se constatar aonde se localizava a área do prazer, aonde se localizava a área da dor, aonde se localizava a área daquilo que os pesquisadores denominaram como área da satisfação, a área da plenitude, a área da felicidade. Os pesquisadores detectaram que 80% dos pacientes ou dos voluntários que foram submetidos a essa pesquisa referiam essa sensação de plenitude como felicidade. Pois bem, quando nós falamos essa área de plenitude, área de preenchimento, de satisfação, não é a mesma coisa que a área do prazer sexual. A área do prazer sexual é outra, diferente desta área da satisfação. Então, teve início a pesquisa que nós vamos dar continuidade daqui a alguns instantes, e antes nós vamos fazer um pequeno intervalo chamando essa nova composição musical. don't look so sad. I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft across the window, and make believe you love me one more time. For the good times. I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Então, dando continuidade ao nosso programa, que estamos abordando o tema sobre a felicidade na visão espírita, são 22 horas e 24 minutos, estamos aqui na Rádio Capela FM 105,9, no programa Momentos Espirituais. Então, agora, ainda há pouco, começamos a falar sobre o estudo dos neurocientistas acerca do funcionamento da área relativa à felicidade ou à satisfação, plenitude, preenchimento que as pessoas sentem quando são acometidas por esse sentimento mais elevado. No estudo que os cientistas fizeram, eles observaram voluntários que eram portadores de altas somas de dinheiro, ou seja, empresários, pessoas, comerciantes, empreendedores com altas somas de dinheiro, tanto nas suas empresas quanto no patrimônio individual. Um deles foi entrevistado durante a pesquisa, e o paciente, e esse voluntário que foi entrevistado, estava com o seu cérebro ligado ao tomógrafo por emissão de pósitron, né, que nós explicamos agora um pouco, que é o PET scan. Então, o pesquisador perguntou para ele se ele se considerava uma pessoa feliz. Aí o nosso entrevistado disse que ele se considerava uma pessoa feliz, que ele havia alcançado os objetivos da sua existência, que era ser dono de uma empresa, que era acumular determinada quantia de dinheiro, que era ser dono de possibilitar emprego para muita gente, e ele se considerava efetivamente uma pessoa muito feliz. Aí o entrevistador, o pesquisador, disse para o empresário, para este empresário, que olha, apesar do senhor estar dizendo que o senhor é feliz, o nosso aparelho aqui não acendeu em seu cérebro a área relativa à felicidade. E após essa detecção, outros psicólogos que fazem parte do grupo de pesquisa aprofundaram o questionamento com este empresário. E eles perguntaram para o empresário, então, o que realmente ele estava sentindo. Se ele tinha alguma angústia, se ele tinha alguma incerteza, por que a luz da área relativa à felicidade, à satisfação, não se acendeu. E aí, então, o empresário disse que realmente ele se sentia ele tinha muitas incertezas, muitas angústias, e aquilo que era motivo de ansiedade para ele, porque ele estava permanentemente preocupado com os funcionários e aqueles processos trabalhistas, né? As reivindicações trabalhistas. Ele estava sempre preocupado com a concorrência das outras empresas, das empresas que eram com o fluxo de caixa. Enfim, tudo isso era motivo de perturbação no seu íntimo, e ele efetivamente reconhecia que ele não poderia se considerar uma pessoa feliz. Marcelo, é interessante você falar isso, porque quando se fez a primeira pergunta, ele disse que era relativamente feliz. Exato. Pelas posses e pelo poder que ele tinha, ou que ele achava que ele tinha isso, dos recursos materiais. Quando mais levantado profundamente os seus sentimentos e a sua maneira com relação a ele administrar esses recursos, aí ele se convenceu de que então aí realmente ele não seria ainda feliz. Ele não tinha esse preenchimento todo, né? Exatamente. O Agnello gostaria de fazer um comentário, Agnello, sobre essa parte aqui que em relação a essa pesquisa do empresário, porque depois nós vamos partir para outro item, porque os pesquisadores detectaram que o uso do dinheiro, né, ser portador de altas somas de dinheiro, na pesquisa científica, não trouxe felicidade, não trouxe satisfação, não trouxe preenchimento. Não, nós queríamos complementar com uma lembrança. Como você disse bem, essa equipe de neurocientistas tem na sua composição atividades multidisciplinares. E, paralelamente a esses grupos multidisciplinares, existem outros, inclusive um com formação muito interessante, que eles estão chamando de visionário, ou seja, uma atividade mental e cultural nova, em que a pessoa tem um poder de síntese de tudo que está ocorrendo, pegando parte do passado, presente, e projetando o que pode ocorrer no futuro. E o interessante, Marcelo, é que alguns grupos de trabalho assim constituídos, com engenheiros, com físicos, com médicos, psicólogos e o visionário, eles estão observando uma coisa que já está sendo questionada na sociedade inglesa, porque as empresas, os bancos, enfim, as diversas atividades sociais, eles vão em busca incessante de alguma coisa que é infinita. Ou seja, a cada passagem de ano, eles querem conquistar um aumento na sua produção. Mesmo quando nós ligamos a televisão hoje, nós verificamos, a produção retomou o seu ritmo a 20% do que era esperado. Então, isso aí a gente fica ouvindo aquilo e o que nos surge é que, ok, está trazendo emprego, está trazendo benfeitorias à sociedade, mas fora isso, o que, que ela traz mais para a sociedade? Porque a fome continua engraçando no mundo, as discordâncias continuam aí em toda a sociedade, e esses economistas ingleses, eles estão questionando, pô, nós estamos correndo atrás de uma coisa que não sabemos nem onde vai parar. E isso está trazendo realmente felicidade para a sociedade? É a pergunta que eles fazem. Bom, se está trazendo, por que tantos levantes de reclamações, de reivindicações, de atitudes pobres com a sociedade, de uns para com os outros? Então nós verificamos que uma nova era está surgindo no campo geral dos negócios, dos sentimentos, e isso eu acho que é um momento muito importante para a humanidade. Tem ocorrido essa reflexão, né? Que bom, né? O Marcos gostaria de fazer uma abordagem também, Marcos? Fica à vontade, queremos ouvi-lo. Mas estou buscando aqui só um ponto para reforçar tudo isso que nós estamos falando. Um pensador e escritor americano, Henry Thoreau, falecido em 1862, ele apontava já essa corrida desenfreada pelo lucro, pelo consumo, como uma coisa terrível para a humanidade, tanto que ele vivia num grande centro urbano e, a partir de um determinado momento, ele abandonou toda a sua condição econômica e social e foi viver em contato com a natureza, vivendo de uma maneira muito frugal, ou seja, abrindo mão de todo o consumo. Uma frase interessante que ele deixou é: um homem feliz ou rico na proporção do número de coisas de que pode prescindir. Exatamente. Ou seja, pode a felicidade, né, que é o tema nosso aqui, quanto mais coisas você almejar, mais distante a felicidade estará de você, do ponto de vista material. Ou seja, se hoje eu tenho um bom carro, uma boa casa, mas eu quero ter agora um carro melhor ainda, um carro esportivo, eu quero ter mais uma casa, ou eu quero ter uma mansão ao invés da casa, obviamente tudo isso vai me causar estresse, vai me causar aborrecimentos, preocupações, ansiedade, e vai ter uma situação de desequilíbrio emocional. Isso é ponto pacífico. Obviamente, a ambição é positiva até certo ponto, no sentido de que nós precisamos das coisas materiais, precisamos melhorar a nossa vida, a vida dos nossos entes queridos. O problema é encontrarmos um ponto de equilíbrio nesse processo. Porque quando colocamos essa busca à frente de todas as demais coisas, nós incorremos na ausência da felicidade. E agora o Marco falou uma coisa importante que a sociedade está sentindo: o crescimento do nível de suicídio em todos os lugares, e principalmente em países chamados, entre aspas, extremamente desenvolvidos, com tecnologia, com uma série de coisas, senhor. Não é? Sim, exatamente, porque não tem o preenchimento, né? Posso adicionar só mais uma frase que acho que resume bem isso: o mundo moderno, nós compramos coisas o tempo todo, caras, essas coisas das quais não precisamos, e nós o fazemos para mostrar às outras pessoas, e normalmente pessoas com as quais não nos importamos. Então isso é um contrassenso absoluto, que nós estejamos sofrendo para cada vez mais obter coisas caras. Para quê? Para nosso próprio gozo? Muitas vezes não, na maior parte das vezes não. Para mostrar às outras pessoas, pessoas com as quais nós não nos importamos normalmente. Então isso chega a ser irônico e triste. É o ter e o parecer em oposição ao ser. Mas não, Cláudio, fica à vontade. O Marcos falou bem. Aí a disputa pelo orgulho. O homem é insaciável. Agora, ele tem um limite. Que ele tem que... O limite dele, com relação ao necessário, é pela experiência ou então pela intuição. Como diz quando Kardec fez uma pergunta aos espíritos no livro, que consta no livro dos espíritos, que é a pergunta 715 do livro dos espíritos, ele pergunta: como pode um homem conhecer o limite do necessário? E a resposta dos benfeitores espirituais foi: o sensato é por intuição. E muitos conhecem à custa de suas próprias experiências. Exatamente, é o que vai acontecer conosco, desenvolvendo as próprias experiências, né, Cláudio? Bem lembrado. Bem, agora há pouco nós recebemos uma ligação do Rogério, e o Rogério faz uma indagação para nós: o que as pessoas devem fazer, então, para alcançar a felicidade? Meu caro Rogério, nós agradecemos a sua ligação, o seu interesse, e ao longo do desenvolvimento desse tema, nós vamos fazer a exposição, ok? Então eu gostaria que você continuasse ligado no desenvolvimento desse tema, que no decorrer do programa nós passaremos essas informações. Muito obrigado pela ligação. E antes de passarmos para outra etapa, né, dinheiro nós vimos que não traz felicidade. E os neurocientistas, será que eles descobriram que beleza, poder, trazem felicidade? Daqui a instantes daremos andamento ao desenvolvimento dessa questão. Vamos então fazer mais um intervalo musical, são 22 horas e 37 minutos, Capela FM. Quando uma mulher pequena vem falar no meu ouvido, o meu coração dispara, chega até fazer ruído. Fica na ponta dos pés, se pendura como louca, olha o céu e fecha os olhos pra ganhar beijo na boca. Depois do beijo na boca, sua mão leve desliza pelos pelos do meu peito, dentro da minha camisa. Quando a coisa fica quente, ai, essa mulher me usa. Quero só que se arrebente algum botão da sua blusa. Não há roupa que se aguente e nenhum botão que dure. Esse amor que a gente sente, não há nada que segure. Gosto de você, pequena, esse beijo me alucina. Coisa de mulher gostosa, com jeito de menina. Ai, ai, ai, essa voz doce e serena, essa coisa delicada, coisa de mulher pequena. Essa voz doce e serena, o meu coração dispara por você, mulher pequena. Esse amor que a gente sente, não há nada que segure. Gosto de você, pequena, esse beijo me alucina. Coisa de mim. gostosa com esse jeito de menina. Essa voz doce e serena, essa coisa delicada, escolhida de mulher pequena. Meu coração dispara por você, mulher pequena. Ai, ai, ai, essa voz doce e serena, essa coisa delicada, coisa de mulher pequena. Ai, ai, ai, essa voz doce e serena, o meu coração dispara por você. Essa voz doce e serena, essa coisa delicada, coisa de mulher pequena. Ai, ai, ai, essa voz doce e serena, o meu coração dispara por ser mulher pequena. Retornando então à continuidade do nosso programa Momentos Espirituais, Capela FM 105,9, convidamos aos ouvintes a interagirem conosco. O telefone é 3876-6846. Quaisquer outras indagações, fiquem à vontade. Então, desenvolvendo o tema sobre que os pesquisadores fazem sobre a felicidade, dinheiro, beleza e poder constituem a grande busca da humanidade em busca da felicidade, né? Ou para caracterizar a felicidade. E os pesquisadores detectaram que ter muito dinheiro não significa necessariamente que a pessoa é feliz. Na continuidade da pesquisa, se dinheiro não traz felicidade, então os pesquisadores imaginaram que a beleza poderia ser um motivo de felicidade, uma vez que quem tem bastante dinheiro também tem condições de fazer cirurgias plásticas, de usar todos os tratamentos de estética em busca de melhorar a sua própria imagem. E aí então os pesquisadores aprofundaram a pesquisa e buscaram voluntários que são verdadeiros ícones da beleza. E todos sabemos que a indústria da beleza em nosso planeta é uma indústria que cresce de maneira exponencial, né? São altas somas de investimento, altas somas de dinheiro que correm na indústria considerada a indústria da estética. Alguns voluntários, então, representantes da beleza, foram entrevistadas. E uma dessas entrevistadas foi a Miss Texas. A Miss Texas revelou, então, com o seu cérebro acoplado ao aparelho do PET scan, a Miss Texas, então, revelou ao pesquisador que, desde criança, o grande sonho da sua vida foi ser Miss. Desde pequena, ela participava dos concursos de beleza infantis e depois na adolescência. E ela estava sempre atenta com as últimas orientações da moda, as últimas orientações dos cremes de embelezamento, enfim, estava sempre por dentro daquilo que envolvia essa área de atividade da Miss Texana. E ela efetivamente considerava-se uma pessoa muito feliz, porque ela havia alcançado o seu objetivo, que era tornar-se Miss do Texas. E que agora ela estava envolvida em atingir o concurso de Miss dos Estados Unidos da América, e em breve ela alcançaria o título de Miss Universo, que era o seu objetivo maior. Bom, ela fez essa entrevista toda com o seu cérebro acoplado ao aparelho do PET scan. O pesquisador lamentou as informações da Miss Texana revelou a ela, ou lhe revelou, que embora ela afirmasse que ela era uma pessoa feliz, o aparelho não acendeu a área relativa à área da felicidade, a área considerada a área da satisfação, a área do preenchimento, a área daquilo que as pessoas denominavam de felicidade. Pois bem, aí os psicólogos da equipe de neurocientistas entraram para aprofundar a questão e eles detectaram, nessa conversa mais aprofundada com a Miss Texana, que ela estava permanentemente envolvida com a preocupação excessiva com a dieta. Ela tinha que se preocupar também com as suas concorrentes, ela tinha que se preocupar com as suas medidas, tinha que se preocupar com eventuais cirurgias corretivas para atingirem as medidas que são consideradas favoráveis para o concurso de Miss Universo e assim por diante. E isso lhe era motivo de muita ansiedade, lhe era motivo de muita angústia, e que efetivamente ela se reconhecia agora como portadora de ausência daquilo que podemos chamar de felicidade. Sem dúvida, o Agnello está lembrando aqui o estresse, né, o estresse emocional, né, de estar sempre envolvida com o concurso, né, vou ganhar, não vou ganhar, aquelas incertezas, aquela coisa toda. Bem, os pesquisadores então ampliaram a pesquisa e eles detectaram que outras pessoas demonstraram o mesmo sentimento que a Miss Texas revelou. Ou seja, a área correspondente àquilo que é chamado de felicidade, de preenchimento, a área correspondente de satisfação, não se acendia. Os pesquisadores, então, continuaram avançando na pesquisa e eles perceberam que se dinheiro e beleza não trazem felicidade, certamente o poder traz felicidade. Porque quem é detentor do poder, aquele dono que é de uma instituição, ou aquele que alcança uma promoção, aquele que dirige uma instituição política, uma instituição financeira, certamente uma nação, certamente vai ser detentor de altas somas de dinheiro e por conseguinte vai poder se submeter aos tratamentos estéticos quais desejam. Os pesquisadores então foram entrevistar um senador que havia acabado de se tornar eleito numa eleição recente. Pois bem, o pesquisador acoplou o tomógrafo em seu cérebro e perguntou se ele, sendo senador da República dos Estados Unidos da América, se ele se considerava uma pessoa feliz. E o senador revelou ao pesquisador que ele se considerava uma pessoa muito feliz, muito satisfeita, porque ele havia alcançado seu objetivo, fazia muito tempo que ele já tinha participado de outros concursos, outras eleições na esfera política, e que o esforço dele havia sido recompensado, e ele se considerava uma pessoa feliz. Mais uma vez, para surpresa, ou nem tanta surpresa mais dos pesquisadores, aquilo que era revelado, aquilo que era exteriorizado pelo senador da República, não era acompanhado ou não era observado no aparelho do PET scan. Ou seja, a área responsável no cérebro pela área da satisfação não se acendia no momento em que ele dizia que era feliz. Mais uma vez entraram os psicólogos como para aprofundar a pesquisa e as indagações ao senador, e o senador, respondendo aos psicólogos, revelou que realmente ele se reconhecia como uma pessoa que não poderia ser considerada uma pessoa feliz, porque ele a tinha acabado de ser eleito, mas ele já estava preocupado com a próxima eleição. Ele já estava preocupado em manter o seu corpo de correligionários, o seu corpo de cabos eleitorais, o seu corpo de assessores que com ele trabalham. Ele estava preocupado com os concorrentes, os adversários políticos, que certamente fariam pressões para retirar do seu quadro de colaboradores os seus melhores assessores. Então, tudo isso era motivo de ansiedade, de angústia, de incerteza, e isso efetivamente não lhe trazia satisfação, preenchimento, plenitude. Então, meus queridos, os nossos neurocientistas confirmaram aquilo que as religiões, os filósofos, os artistas, os poetas, os sonhadores afirmavam ao longo da história da humanidade, que dinheiro, beleza e poder não trazem felicidade. E aqui no nosso país nós temos até o mau hábito de afirmarmos que dinheiro não traz felicidade, dinheiro manda buscar. Então, agora não são mais as religiões nem as filosofias que afirmam, mas agora é a ciência que afirma que dinheiro, beleza e poder não trazem felicidade. Nós vamos dar continuidade daqui a instantes para desenvolvermos aquilo que os pesquisadores descobriram como fatores reais de felicidade, e vamos fazer um novo intervalo musical e retornaremos em seguida. São 22 horas e 53 minutos. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it worth waiting for some. Yeah. your charm. And every minute, every hour, every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was going to, Capela FM, são 22 horas e 56 minutos. Estamos no programa Momentos Espirituais. Programa este comandado pela equipe do Paulo de Tarso, do Centro Espírita Paulo de Tarso. E hoje estamos discutindo, desenvolvendo o tema A Felicidade na Visão Espírita. Agora há pouco recebemos uma outra ligação do nosso Denis, o nosso ouvinte Denis, né? Nós Brian Denis. Agradecemos a sua indagação, a sua participação, e ele nos questiona sobre o que as drogas fazem ou quais são as consequências do consumo das drogas para o cérebro. Bem, nós vamos fazer um rápido comentário, né, Denis, Denis e estimados ouvintes, acerca desse assunto, para podermos desenvolver o restante do tema que está em pauta, né? Então, o uso excessivo, o uso abusivo das drogas em nosso organismo funciona nos neurônios, exatamente, tanto as drogas lícitas quanto as drogas ilícitas, né? Mas efetivamente o uso abusivo das drogas atua em nossos neurônios como uma destruição permanente. Então equivale a dizer, quando você, imagine você, a frigideira com óleo fervente, aí você joga o ovo para iniciar a fritura. Então, é mais ou menos isso que acontece no nosso cérebro. Ocorre uma verdadeira fritura dos neurônios ao longo da existência. Por isso que os nossos irmãos, usuários, dependentes de drogas, que buscam de maneira incessante, de maneira perturbadora, o uso abusivo das drogas, esses nossos irmãos apresentam psicoses complexas, apresentam doenças de ordem neurológica, doenças emocionais, doenças comportamentais de difícil resolução. Então, é mais ou menos isso a abordagem que ocorre. E antes de darmos andamento àquilo que realmente traz felicidade, nós vamos ouvir o comentário do Cláudio. Cláudio, desejamos ouvi-lo. Você falou bem aí da questão das drogas, e muitos acreditam que o uso de droga pode fazer com que ele se sinta um pouco mais livre dos problemas que às vezes está enfrentando, quando na realidade pode ser que a primeira dose faça com que ele tenha uma satisfação, um estágio físico que aparentemente lhe traga algo diferente daquilo que ele está enfrentando. Mas o maior problema é que ele passa para a segunda, para a terceira, para a quarta, e vai realmente destruindo seus neurônios. Não só os neurônios, como também afetando a sua parte neurológica. E algumas coisas vitais de até de controle emocional. Porque depois, quando ele é contrariado, ele passa a ser agressivo e aí então de um erro. A aparente felicidade, ele está entrando num campo de baixa inferioridade, onde entra a depressão e entra o caminho de difícil volta. Sem dúvida. Porque ele acaba destruindo realmente a sua vida e por ter deixado o vício tomar conta do seu futuro. Viu, Cláudio? Interessante que enquanto você falava, nos lembrou os três primeiros itens abordados pelo Marcelo, a questão do dinheiro, da beleza e do poder. Quantas pessoas que, além de não adquirir a felicidade, trazem a infelicidade para aqueles que os rodeiam? E quantos artistas e quantas pessoas assim de um dom extraordinário, cantores, que nós lembramos, cada um tem uma memória, que encurtaram a sua vivência, que nós adquirimos como oportunidade de crescimento espiritual, nós quebramos isso e trazemos tristeza, agonia e uma série de razões pouco nobres àqueles amigos e familiares. Pessoas da convivência, né? Sem dúvida. Marcos, queremos ouvi-lo. Eu só queria reforçar um pouco esse ponto. Até o Agnello mencionou algumas coisas que eu iria mencionar. Pessoas famosas que atingiram pelo menos dois desses três tópicos mencionados pelo Marcelo. Então, pessoas que chegaram a uma fama e uma influência enorme, muito dinheiro e beleza física indiscutível. Uma coisa muito curiosa, nós acabamos olhando os famosos atores de cinema, principalmente os em Hollywood, uma referência muito forte. Então, interessante notar que, não sei se ainda existe, mas na década de 60, e se me engano ainda em meados da década de 50, os grandes estúdios de Hollywood, eles acabaram estruturando uma casa, vamos chamar de repouso, de recuperação, principalmente para as grandes atrizes e atores, já no ocaso da carreira, porque eles não conseguiam se ajustar a uma situação em que eles não tinham mais a beleza física, não tinham mais a fama e o sucesso que caracterizou praticamente toda a carreira deles. Então nós temos aí, não utilizaram esses recursos, mas temos exemplos muito claros aí, que são pessoas públicas, acho que não tem problema a gente mencionar. Elizabeth Taylor, uma beleza indiscutível, amada, né? Teve uma pessoa que a amou muito, que foi o Richard Burton, chegou a dar ela o segundo maior diamante existente na época, como presente. E ela, com toda a sua beleza, a sua fama, ela acabou se viciando em barbitúricos e uma série de medicações nocivas à saúde a longo prazo. A própria Marilyn Monroe, que foi o símbolo sexual, né, do século passado, até hoje é considerado o maior símbolo do cinema, com toda a sua beleza, a sua fama e a sua influência, ela acabou por suicidar-se, tomando também uma série incrível de barbitúricos, né? E o próprio Jim Morrison, para não falar só das mulheres, né? Jim Morrison, o grande vocalista do The Doors, ele tinha uma beleza física também muito admirada pelas mulheres, acabou enveredando pelo caminho da droga pesada, e quando a droga já não conseguia resolver o seu problema de insatisfação pessoal, ele acabou suicidando junto com a sua mulher na época, que foi uma coisa que marcou muito a história do rock and roll. Então são esses casos que nos reforçam esse conceito. Quer dizer, a pessoa tem aparentemente tudo para atingir o padrão de felicidade. Tem dinheiro, beleza, tem a fama e o próprio poder, né? Só para falar do poder, temos o caso do John Kennedy, que foi, tudo bem, foi assassinado, mas ele tinha sérios problemas também. apesar de ter beleza física, poder, fama e idolatria, né? Que era uma pessoa também com muitas qualidades, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Mas muito difícil administrar tudo isso se não houver embasamento espiritual por trás, se não houver um pensamento cristão que oriente todas essas ações. E para não dizer que não farei das flores, como diria o Geraldo Vandré, vamos dar um exemplo positivo. Um ator também do século passado chamado Gregory Peck. O Gregory Peck foi um ator que se destacou de uma maneira brilhante. Ele foi enviado da ONU para as zonas de conflito. Ele era uma professor e muitos anos foi presidente da comissão do Oscar, né, que premia os melhores filmes, etc. E o Gregory Peck, ele morreu aos 93 anos de idade. Um homem que foi o maior ator em pelo menos duas décadas em Hollywood, dispunha também de grande beleza física, um belo porte, era famoso, recebia muito pelos seus filmes e era uma pessoa humilde, que tinha um espírito cristão. Tanto que ele foi casado toda a vida com a mesma esposa, morreu ao lado dessa esposa no seu quarto, à noite na sua casa, e eu vi a entrevista dela, ele a chamou para conversar antes de dormir durante 30, 40 minutos, reviu a vida, os filhos, etc e tal, e aí falou, bom, agora eu vou dormir que eu estou cansado, e não acordou. Então, é exatamente o oposto desses exemplos que nós estamos dando aqui. E só para vocês entenderem a personalidade do Gregory Peck, ele fez um filme quando ele já era um grande astro, o maior astro de Hollywood, chamado Princesa e Predador. Nesse filme lançaram uma jovem atriz chamada Audrey Hepburn. A Audrey Hepburn fez a princesa, obviamente, ele fez o plebeu, um jornalista. E o estúdio colocou o nome dele em letras garrafais, e uma letra, um quinto do tamanho da letra dele, colocaram estrelando também Audrey Hepburn. Quando o filme terminou, ele chamou o pessoal do estúdio e exigiu que colocasse o nome dela com o mesmo tamanho de letra e mesma dimensão e o mesmo padrão da letra dele, porque ele falou, ela foi a protagonista tanto quanto eu e trabalhou melhor do que eu nesse filme, então ela deverá ganhar até o Oscar. Ele não era presidente da comissão, mas ele conhecia bastante e então nada mais justo do que colocar no mesmo tamanho de letra, etc. Imagino que isso é um desprendimento, vamos dizer assim, a pessoa não foi dominada por esses sentimentos negativos que nós acabamos de mencionar. Então, isso talvez seja uma pessoa que atingiu um padrão bastante razoável de felicidade. Que bela demonstração de humildade, né? E ele usou isso que ele era detentor, né, de dinheiro, beleza e poder, ele usou de maneira positiva, né, Marcos? Bom, eu gostaria de convidar os nossos estimados ouvintes a lerem a obra Estante da Vida, psicografada por Francisco Cândido Xavier, capítulo 1, e ditada pelo espírito Irmão X. Irmão X, para o esquema, na verdade, é o antigo escritor Humberto de Campos. E nessa obra Estante da Vida, o Irmão X faz uma entrevista reveladora com a Marilyn Monroe e ela explica o que efetivamente aconteceu que a induziu ao suicídio. Então fica aí o convite. Bem, o Cláudio gostaria de fazer um comentário. Cláudio, queremos ouvi-lo. A gente sabe que a felicidade ainda não é desse mundo, né? Nós estamos aqui ainda numa escola de aprendizado e adquirindo as virtudes para que um dia a gente possa ser feliz. Mas, por enquanto, nós estamos a caminho da felicidade. Então, nós temos que construir essa felicidade. E uma das virtudes que coroa a felicidade é a humildade. O Chico Xavier, numa das passagens de Chico Xavier, em que ele estava visitando uma cidade do interior de Minas, e ele tinha sido convidado lá para fazer uma apresentação, e na hora do almoço eles saíram para almoçar e caminharam por uma praça, onde de repente o Chico parou e foi conversar com um gari, que na época não era considerado um galão, hoje a gente sabe, tem essa denominação. Mas era um senhor de cor que estava fazendo limpeza da praça, estava varrendo a praça. E era um senhor já de uma certa idade, cabelos grisalhos, de roupas simples, fazendo a limpeza da praça. O Chico foi até ele, abraçou-o e conversou alguns instantes com ele, enquanto as pessoas que acompanhavam o Chico ficaram esperando do outro lado da rua. Quando o Chico voltou, essas pessoas perguntaram: Chico, você conhece aquele senhor? Ele falou: olha, eu conheci agora, mas me foi informado que ele está terminando seu estágio aqui no nosso planeta, ele está indo para um mundo superior, um mundo feliz. E ele está terminando de desenvolver a sua última virtude desse crescimento para a felicidade, que é a humildade. E aí todos ficaram realmente surpresos com aquilo que o Chico falou naquele momento. Então, meus queridos irmãos, ouvintes e colegas aqui, a simplicidade e a humildade são fatores primordiais do desenvolvimento do caráter de nós como espíritos que somos, para realmente nos conhecermos como seres imortais que somos e da necessidade da nossa modificação, do nosso crescimento como relações, nos reconhecendo e sabendo das nossas limitações e aquilo que realmente necessitamos para sermos felizes. Perfeito, Cláudio. Bela exposição e bem lembrado sobre a importância da simplicidade e da humildade que todos devemos observar dentro de nós, sempre lembrando que humildade significa não nos acharmos melhores do que ninguém. Bem, então agora dando continuidade sobre a pesquisa dos neurocientistas acerca do avanço dos estudos que eles fizeram após detectar que dinheiro, beleza e poder não trazem felicidade. Eles fizeram, então, deram continuidade à pesquisa e entrevistaram e fizeram várias avaliações e eles chegaram à conclusão que o que mais dá, o que mais causa felicidade, sentimento de preenchimento, sentimento de plenitude, de satisfação, com a ajuda do tomógrafo de varredura, né, o tomógrafo de emissão de pósitron, acoplado ao cérebro das pessoas entrevistadas e avaliadas, o que mais dá felicidade é aprender. Aprender é a primeira causa de felicidade. E nós podemos observar isso quando nos lembrarmos nos bancos escolares, quando nós aprendemos efetivamente a realizar uma equação de segundo grau, quando nós aprendíamos a simetria que ocorre num verso dodecassílabo, né, dos escritores da época do simbolismo, do parnasianismo e assim por diante, a sensação de plenitude, de satisfação que observamos quando uma pessoa na idade adulta, analfabeta ainda, tem a oportunidade de voltar aos bancos escolares e aprender e a alfabetizar-se e não mais depender de pessoas para orientarem a tomar ônibus, para orientarem a obter informações na lista telefônica ou outras informações quais sejam. O brilho do olhar que ocorre nessas pessoas quando efetivamente aprendem é algo que nós podemos detectar em nosso dia a dia. A segunda causa que mais provoca felicidade, preenchimento, plenitude, satisfação é superação. Superar os limites que nos são impostos, seja pelos desafios que a vida nos impõe, seja pela busca, pelo alcance dos objetivos a que nos propomos, seja no campo do esporte, por exemplo. A cada 4 anos nós acompanhamos as Olimpíadas, mas na verdade nós deveríamos acompanhar as Paralimpíadas. As Paralimpíadas constituem exemplos de pessoas belíssimas que alcançam os seus objetivos de superação de maneira brilhante, de maneira que nos encanta a todos, né? É maravilhoso nós vermos aquele nadador Clodoaldo, quando ele ganhava a medalha de ouro após nadar, que ele tem deficiência nos membros inferiores, após nadar e obter as primeiras colocações em várias provas que ele se deu bem, ele ia até as câmeras e agradecia a sua mãe pelo seu corpo, a sua mãe por aquele momento, por ele ter podido superar e alcançar o êxito daquele momento. São motivos de felicidade que são incomparáveis. Muitas vezes nós acompanhamos as Olimpíadas e observamos que muitos atletas conseguem resultados efetivamente bonitos, resultados que lhes garantem as primeiras colocações. Só que passam alguns meses, nós somos surpreendidos que aqueles atletas que obtiveram êxito, obtiveram-no às custas de doping, às custas de maneiras ilícitas. Então toda aquela beleza que havia naquela prova de atletismo, por exemplo, cai por terra. Cadê aquela beleza? Agora ele é digno da nossa comiseração, ele é digno da nossa compaixão. E a terceira causa de maior felicidade que os pesquisadores detectaram, embora seja um pouco difícil de explicar, mas nós vamos tentar explicar, está relacionada ao sofrimento. Ao sofrimento não no sentido masoquista, que as pessoas acham que é importante sofrer para merecer ou para obter a felicidade, mas no sentido de que vocês, não raro, nós observamos pessoas fazendo uma espécie de campeonato de quem sofre mais. Então, algumas mulheres, por exemplo, podem ser homens também, só estou dando um exemplo. As pessoas começam a conversar e começam a falar: olha, eu tive que me submeter a uma cirurgia e os médicos tiveram uma dificuldade enorme de tirar a minha vesícula, a minha cirurgia durou 3 horas. Aí outra pessoa argumenta em seguida: a sua durou 3 horas, a minha durou 6 horas, os médicos não mais sabiam o que fazer. Aí levanta uma terceira e fala que durou mais ainda. Ou seja, é um campeonato de sofrimento. E o interessante é que as pessoas, nesse momento, elas afirmam com brilho nos olhos, sentindo realmente satisfação. Mas aí os pesquisadores detectaram que quando a luz de sensação é acionada nesses momentos que as pessoas relatam ou referem ao sofrimento, elas também impedem que haja uma racionalidade, elas impedem que haja uma avaliação da lógica daquilo que ela está vivendo. Então, é aquilo que se convencionou chamar, com o auxílio dos psicólogos, o circuito culpa-recompensa. Culpa-recompensa. Culpa significa, em resumo, significa eu mereço sofrer. Então, se eu mereço sofrer, eu vou continuar com essa situação negativa. Isso que muitas vezes nós nos vemos diante de questões que ocorrem no dia a dia, que os nossos filhos, a gente tem que ficar falando para eles guardarem a toalha que eles sempre deixam em cima da cama. Guardarem a toalha que sempre deixam em cima da cama. E não há a modificação. Mas não há a modificação por quê? Porque não há a racionalização, não há a lógica. E nós achamos que devemos continuar sofrendo, porque esse sofrimento nos leva a igualar com a culpa que nós achamos que temos com aquele conceito de eu mereço sofrer. Exatamente, que o Agnello nos lembra aqui, que é o termo, que é o pecado, né? Aliás, pecado é uma palavra de origem latina que significa desviar do alvo. Desviar do alvo. Então, quando nós nos desviamos do alvo, nós erramos, nós pecamos. Então, meus queridos amigos, a colocação que os pesquisadores da neurociência nos faz é esta: aprender, superar-se e sofrer, mas não sofrer no sentido masoquista, sofrer de cabeça erguida, sofrer superando e aprendendo com aquela dificuldade ou com aquele desafio que a vida nos impõe. É neste sentido que devemos entender. Pois não, Cláudio, queremos ouvi-lo. Realmente é interessante essa colocação dos neurocientistas, porque o que ocorre é o seguinte: quando as pessoas têm um certo preparo, e às vezes elas, quando ocorre um problema que tem que passar, e que esse problema causa um tipo de sofrimento, passado esse tipo de problema, resolvendo o problema, passado o período de sofrimento, as pessoas se renovam e as pessoas se modificam. Exemplos: pessoas que passaram por uma dificuldade física, por um problema sério, e que depois de terem passado e superado, procuraram se tornarem úteis para que outros não sofressem tanto quanto elas. Pessoas que também, com recursos financeiros, e que tiveram que enfrentar um problema de saúde, e que depois de terem superado aquele problema, eles passaram a ser pessoas diferentes, melhores, mais família, mais amigos, mais sinceros, mais humildes, mais simples. Aprenderam com a experiência menos feliz, né? Exato. Quantos casos aí são relatados? Quantas pessoas fundaram ONGs depois de terem passado por situações difíceis? Então, hoje nós temos ONG, associações de pessoas de defesa, de pessoas que passam por problemas renais, para ajudá-las a superar as condições de tratamento de hemodiálise. Tem algumas associações fundadas por pessoas que tiveram que enfrentar esse tipo de problema e que se sentem satisfeitas em terem superado e passado a fazer algo útil. E isso é um síndrome de trauma. Superado e aprendido. Síndrome de Down também. Quantos, depois de terem passado por esse problema com o membro da família, e terem superado isso? Então, tem vários casos. E outros tantos por aí. Sem dúvida. Isso nos remete a uma colocação breve que eu vou fazer, antes de chamarmos mais um intervalo musical, que o Paulo já está na ponta da agulha, né, Paulo? E esse conceito é um conceito que eu agradeço à nossa irmã, amiga, colaboradora, deusa, né, que todos guardamos a lembrança com o carinho, né, em nossos corações, que tanto tempo trabalhou conosco, né, em nossa casa. Então, a deusa ela diz que diante de dos desafios que a vida nos impõe, nós não devemos perguntar a Deus por que comigo? Que comigo? Nós devemos perguntar a Deus o que devemos aprender com essa experiência. Olha, mais uma vez, aprender. Olha que interessante. Então, quando nós aprendemos, nós temos satisfação, temos plenitude, temos felicidade. Vamos lá então, Paulo. Estamos no programa Momentos Espirituais, Rádio Capela FM. Marcos, você tem algumas observações? Gostaríamos de ouvi-lo. São dois recadinhos para o Rogério, que estava preocupado aí com o que as pessoas devem fazer para alcançar a felicidade. Então vamos dar dois recadinhos aqui, já que não existe uma receita única e pronta para isso, né? Mas alguns caminhos, eles nos levam mais próximos da felicidade, com certeza. Então vamos dar um aqui que, na verdade, foi elaborado em relação à sapiência, mas que serve muito bem para a felicidade. Então, você estará a caminho da felicidade quando conseguir aceitar o que não pode ser modificado, conseguir lutar para mudar o que pode ser modificado e, principalmente, conseguir identificar as duas situações na sua vida. Ou seja, quando você se depara com uma perspectiva, um caminho para alcançar alguma coisa, então, ter essa noção clara de que esse caminho pode ser alcançado, mesmo que com muita luta, e, de outro lado, quando houver um caminho que, em absoluto, depende do que você for fazer, você conseguir identificar, realmente é um caminho interessante para se aproximar da felicidade. Ok? Voltando aqui um pouquinho, então, Allan Kardec, a questão 922 do Livro dos Espíritos. Como é que os Espíritos responderam a Allan Kardec quando ele questionou como é que se pode alcançar a felicidade relativa? Eu acho que várias pessoas aqui já disseram, tanto Marcela, Guilherme e Cláudio, que a felicidade não é atingível no mundo que vivemos de uma maneira plena. Ou seja, não existe felicidade absoluta neste plano. Okay? Ela poderá existir em um plano mais elevado espiritual, em uma etapa posterior de nossa evolução. Então, Allan Kardec questionou os Espíritos como atingir ao menos a felicidade relativa, que é aquela que se pode atingir no plano material. E a resposta a essa pergunta, 922, foi: para a vida material, a posse do necessário é a resposta. Não o supérfluo, não o gero, não a ambição, mas aquilo que realmente é necessário. E aí, é necessário ter o bom senso para saber o que é necessário. Okay? Então, a primeira necessidade é identificar aquilo que realmente importa para nós. Qual o sentido da vida para nós? A partir desse momento, identificando o sentido da vida, nós podemos seguramente trilhar esse caminho para entender o que necessitamos, para então lutar por essas coisas das quais necessitamos, sejam elas físicas, mentais, de motivação, espirituais, a ser perseguidas nessa nossa encarnação. Bom, isso referente à vida material, ótimo. E para a vida moral? Para a vida moral, consciência limpa, consciência pura, consciência tranquila em relação aos atos e fé no futuro. Agora, consciência pura, limpa, não significa dizer ausência de erros, ausência de equívocos durante a nossa vida. Significa dizer consciência dos equívocos praticados, dos erros cometidos, arrependimento, tentativas válidas de corrigir essas ações, não se deixando resvalar para o sentimento negativo do remorso, que é o sentimento de autocomisseração, que é um sentimento negativo de autopunição, e está muito relacionado àquela ideia do pecado original, ou seja, que nós precisamos pagar por alguma coisa que fizemos, ok? E que nem muitas sequer temos a noção exatamente do que foi. Então, o remorso é negativo como sentimento. O arrependimento é a noção do erro praticado e o caminho de recuperação desse erro, que é muito diferente e muito melhor para a nossa existência, não só nesse plano, como no próprio plano espiritual. O Guilherme quer acrescentar, Guilherme? Em realidade, eu não queria acrescentar aqui. A gente vai conversando assim nessa mesa redonda, e ouvindo também as músicas de grandes ídolos, e sempre vem à mente, então, esse mestre extraordinário que nós estamos buscando compreender, aprender com ele, né, para conquistar essa felicidade relativa, aprender, nos auto-superarmos com esse aprendizado para atingir esses objetivos. E por aí a gente pode imaginar aonde está o caminho da verdade, né? E esse mestre nos deixou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Como é que nós podemos fazer isso? Estudando, aprendendo, que foi um dos pontos abordados, né? E à medida que a gente aprende, isso é um testemunho pessoal, assim, de conquista de amizades com esses amigos que fazem parte dessa mesa. À medida que aprende realmente e introjecta no espírito os ensinamentos desse mestre, vai havendo uma abertura maior da nossa consciência. A gente vai entendendo a vida de maneira diferente, entendendo as pessoas de maneira diferente, entendendo a nós mesmos de maneira diferente. E isso é o que busca efetivamente o Evangelho, né? Nossa transformação interior. E como diz o Fábio Júnior, que faz a tomada e a finalização dos nossos momentos espirituais, nós estamos vivendo um momento grandioso na nossa sociedade. Nós não podemos mais brincar, né, com a vida. Nós temos que nos entender, saber o que nós somos, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e qual é a nossa verdadeira busca. E essa é uma mensagem sempre constante deixada pelos quatro evangelistas sobre a passagem desse mestre extraordinário. Porque se falou também na questão do sofrimento, que é um outro item, quer dizer, da beleza não precisamos falar, da beleza do Evangelho, né? E daquilo que foi deixado em função de toda a estrutura cósmica. E de sofrimento, nós não podemos nem imaginar o que nós infringimos, que a sociedade da qual nós participamos, infringimos a esse ser que nos levou a simples frases em paz, seja feita a vossa vontade, compreendendo a necessidade da redenção de todos nós através daquilo que nos fez ele. Isso é o que nos ocorreu de deixar com vocês aí. Maravilha, Guilherme. Obrigado pela observação. Isso que nós discutimos hoje também me remonta àquela obra belíssima, né, e clássica da doutrina, que é o Nosso Lar, né? E eu me lembro com alegria e com emoção o momento em que o André Luiz inicia ou reinicia as suas atividades como trabalhador lá na colônia Nosso Lar, após aquele período de recuperação, quando ele foi resgatado, né, das regiões inferiores, e onde padecia grandes sofrimentos. E quando nós falamos grandes sofrimentos, são grandes sofrimentos morais, né? E eu me lembro assim com carinho, né, e com emoção, porque ele vai às lágrimas também quando relata que o médico, que era reconhecido, que era famoso em seu tempo, quando encarnado lá no Rio de Janeiro, reiniciava as suas atividades na colônia Nosso Lar, nas câmaras de retificação, fazendo com alegria, com satisfação, trabalhos de limpar as excrescências fluídicas dos nossos irmãos espirituais que se encontravam nas câmaras de retificação lá na mesma colônia. E isso para ele foi um motivo de uma alegria imensa. E dali por diante, ele deu sequência a um aprendizado permanente, e esse aprendizado foi de tal ordem que ele não se furtou em compartilhar tudo aquilo que ele aprendeu na colônia Nosso Lar e nos transmitir através das mãos abençoadas do apóstolo da caridade Chico Xavier, quando nos brindou aquela sequência maravilhosa que compôs aquela obra do André Luiz intitulada A Vida no Mundo Espiritual. São obras belíssimas e que podem e devem ser lidas não necessariamente na sequência em que foi escrita, mas nós convidamos que os nossos ouvintes leiam primeiro O Nosso Lar, e aí sim, aí depois pode ler em qualquer sequência Os Mensageiros, Missionários da Luz, Nos Domínios da Mediunidade, Mecanismos da Mediunidade, em que ele nos passa informações belíssimas, né? Então, aprender traz uma felicidade impressionante, não só aqui quando encarnados, como também quando desencarnados, né? Quando lá no mundo espiritual, que também Jesus poeticamente intitulou como o Reino dos Céus. Vamos para mais uma composição musical, retornaremos em seguida. Fascination, I know, seeing you alone in the moonlight above. When I touch your hand and next moment I kiss you, fascination turns. Amigos, estamos em Momentos Espirituais, Rádio Capela FM 105,9, programa elaborado pela equipe do Centro Espírita Paulo de Tarso. São 23 horas e 43 minutos. Então, como sequência do tema que nós abordamos hoje e fazendo uma revisão, ao mesmo tempo, nós gostaríamos de dizer aos estimados ouvintes que façamos essa reflexão sobre a importância que damos excessivamente aos valores materiais representados pela busca desenfreada, muitas vezes, do dinheiro, pela busca das melhores colocações, muitas vezes passando por cima de pessoas que atropelamos pelo caminho, muitas vezes até de maneira ilícita. Quando buscamos também de maneira excessiva a beleza, me faz até lembrar uma pergunta que foi feita para o Chico Xavier naquele programa famoso, naquele programa clássico do Pinga Fogo, que foi um programa feito pela extinta TV Tupi, né, de 1971. Quando a gente fala em TV Tupi, então os ouvintes já podem ter uma ideia de que este que vos fala já é uma pessoa que é da época da TV Tupi, né? Porque eu também assistia muitos programas da TV Tupi quando eu era mais jovenzinho. E lá nesse programa Pinga Fogo, né, que foi um programa recorde de audiência, até hoje não superado, um programa que começou às 11h30 da noite, foi até às 3 da manhã e teve, eu não me lembro exatamente o índice, mas se não me engano são mais de 90% de Ibope com os televisores permanentemente ligados naquele programa quando o médium Chico Xavier foi entrevistado. E uma pergunta que foi feita para o Frei Chico é: o que acontece com o perispírito quando a pessoa se submete, o paciente se submete a uma cirurgia plástica? O Chico não deu detalhes sobre o que acontece com o perispírito. O perispírito, na visão espírita, nada mais é do que o corpo espiritual. Ou seja, nós somos formados de três elementos: o nosso corpo físico, o espírito, que é o ser pensante, o ser inteligente, e o perispírito, que nós podemos fazer uma analogia com o que Paulo de Tarso diz em suas cartas, como o corpo espiritual. Então, quando os médiuns videntes veem a manifestação de espíritos, o que eles estão vendo é o corpo espiritual. E os espíritos se manifestam de acordo com o seu nível evolutivo e de acordo com aquilo que lhe é mais agradável. Geralmente, eles se apresentam com o corpo, fazendo uma analogia, o corpo espiritual análogo ao corpo que ele possuía na existência precedente. Pois bem, então o Chico Xavier responde sobre essa indagação do que acontece sobre o perispírito. Na verdade, ele nem entra em detalhes com, como eu disse, o que acontece com o perispírito. Mas ele faz um comentário muito belo. Ele fala assim: não há mal nenhum em a flor querer tornar-se mais bela, né? Realmente, a maioria das pessoas que se submetem a cirurgias plásticas, hoje é mais comum os homens se submeterem a cirurgias plásticas, mas logicamente que as mulheres ganham de goleada, né? E então o Chico nos diz que não há mal nenhum em a flor querer tornar-se mais bela. Efetivamente, também concordamos com esse comentário que o Chico faz. E o que nós não partilhamos, embora não sejamos juízes, é que não se deve fazer uso abusivo dessa busca permanente da estética. Nós observamos pessoas que se submetem a inúmeras cirurgias plásticas buscando esse embelezamento que, notoriamente, todos sabemos que tem limitações, né? Então chega uma hora que não tem mais como esticar as rugas dos olhos, não tem como esticar a face, não tem como fazer lipoaspiração permanente, não tem como fazer aquelas cirurgias de redução do abdômen, enfim, as mais variadas técnicas e locais. Então, nós, fazendo uma revisão daquilo que os neurocientistas nos afirmaram, então, dinheiro, beleza e poder não acendem os locais que são determinados para a localização da satisfação, da sensação de satisfação, de plenitude, de preenchimento, que correspondem àquilo que nós chamamos de felicidade. E é interessante também lembrarmos que, curiosamente, essa avaliação dos neurocientistas foi precedida por um comentário feito pelo espírito Pascal numa mensagem que se encontra em O Evangelho Segundo o Espiritismo, intitulada A Verdadeira Propriedade. Nesta mensagem, o nosso Pascal, que também foi físico, matemático e teve vários conhecimentos de outras áreas do conhecimento, ele nos afirma, faz um breve resumo desse conceito, que 150 anos depois, aproximadamente, os pesquisadores puderam confirmar à luz da ciência de nossos dias. Dinheiro, beleza e poder não trazem felicidade. O que traz é aprender, e aprender, aprender quando? Aprender sempre. Aprender sempre. A vida é um eterno aprendizado. Aprendizado com a dor, aprendizado com os desafios, aprendizado com a busca do conhecimento das inúmeras ciências. A outra manifestação de felicidade, superar os desafios, superar os limites. E a terceira é o sofrimento, mas o sofrimento não no sentido masoquista, mas o sofrimento aprendendo com os desafios que a vida nos propõe ou que a vida nos impõe. Cláudio, queremos ouvir. Uma colocação do Chico Xavier, que ele fala o seguinte: sem as dificuldades, nós não teríamos condição de evoluir. Que é pelas dificuldades que a gente tem. O nosso cérebro, a nossa atividade mental, quando a gente tem uma dificuldade, trabalha, sem dúvida, para poder resolver e superar. Sem dúvida. Da mesma maneira como a ciência também confirma isso. Já confirmou de que o cérebro ele não está programado para errar. Quando a gente conta uma simples mentira, o nosso cérebro trabalha no sentido contrário, detecta daquilo que e a gente então passa a ter uma sensibilidade, uma sensação de que algo nos incomoda. Sem dúvida. Porque quando a gente faz algo que não é legal, o nosso cérebro de imediato ele já começa a alerta no sentido contrário, porque no nosso cérebro já está gravado as leis morais da consciência. Exatamente. Da consciência. Perfeito, bem lembrado. E as dificuldades é que dão um tempero, né, Cláudio? As dificuldades nos fazem exercitar a inteligência, nos fazem exercitar as virtudes morais, né? A paciência, a coragem, a resignação, enfim, né? Todas as virtudes morais. Hoje, daqui a instantes, né, iniciaremos o dia 2 de novembro e nós, com muito carinho, gostaríamos de fazer uma homenagem ao dia de finados, né, ao dia considerado o dia dos mortos, que para nós, mortos segundo a carne, mas não mortos espirituais, pois a vida continua triunfante no mundo espiritual. E nós, com carinho, nos recordamos dos nossos familiares que nos antecederam, dos nossos amigos que nos antecederam, e desejamos do fundo dos corações, até como uma homenagem a eles, dedicamos esse programa a eles, sobretudo aos nossos familiares, aos nossos amigos, o quanto pudemos aprender e que esse aprendizado, o quanto de felicidade que foi possível efetivamente tornar-se real para cada um de nós. Encerramos o nosso programa agradecendo do fundo do coração pela presença carinhosa dos amigos que nos ouvem e também pela colaboração que obtivemos com o Rogério, com o Denis, com a sua participação carinhosa e efetiva. Dessa maneira nos despedimos com mais uma composição que será colocada em seguida após as despedidas dos nossos companheiros. Obrigado a todos e até a próxima semana. Boa noite a todos. Esperamos que tenha sido de valer para todos os ouvintes o programa de hoje à noite. E também esperamos que todos possam nos acompanhar na próxima sexta-feira, no mesmo horário, Nós começamos com a ajuda de vocês desenvolver mais alguns temas da esfera espiritual. Boa noite a todos, bom feriado e bom final de semana. Também desejo boa noite a todos e que tenham um bom sono e que esses momentos foram muito gratificantes para nós que estamos aqui, porque nós também somos aprendizes, estamos aprendendo também com essas colocações. Muito obrigado. Boa noite, agradecemos aos irmãos e amigos aqui presentes, estendendo isso ao Flamínio, que está sempre conosco. Fiquem em paz. Boa noite. Pode ser aquela lá. Tá ok. São 23h58. Então, finalizando aí momentos espirituais deste dia 1º de novembro, a música Smile, de Nat King Cole. Uma boa noite para você, agradecendo a audiência de você, ouvinte da Capela FM.